chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, 1 da tarde. Chegamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala, Potter, tudo bem, querido? Como é que tá, beleza? Tudo certo, beleza aí, Marcos Piangers? Eu agradeço a Deus por esse clima, eu sei que vai durar um dia só, mas esse sol, calor e friozinho de noite é o clima perfeito aí pra agradar todo mundo. Obrigado, Jesus! Que é Jesus que faz isso? Ah, São Pedro. Obrigado, Jesus. Ah, deve ter algum subordinado de Jesus que é responsável pelo cuida do tempo. É, mas é o São Pedro. São Pedro. É o Cleocum, cara, né, cara? Grande Pedro. Fala, Geiso! Qual é que é? Você é o Cleocum, cuidado. Tudo bem, Geiso? O Geiso que agora... O Geiso que habita outro patamar agora, desde que foi homenageado pelos nossos queridos amigos da Ativa. Mas durou um dia. Dois. Mas não interessa. Passou está eternizado ontem. No blog mas do Pretinho. Tem dois. Ah, tem dois. Passamos ontem. Já tinha colado no negócio. Os caras são muito interesseiros, esses caras. Não são, não, cara. Não são, não. São interesseiros. São muito... um dia pra ganhar a mídia e depois já colo. Vende são Coca-Cola. São muito gentis já e cavalheiros. Coca-Cola por cima. São nossos parceiros e mais do que isso. O Ricardo Silveira é meu amigo pessoal. Entendeu? Então, que é diretor comercial da Ativa. Estranho, muito estranho essa história. E isso foi uma brincadeira. Alô, foi uma troca de gentilezas entre o querido Geiso e a nossa querida Ativa. Então, você que passa ali pela Sertor. Bom, não passa pela Sertor, dá uma entradinha no blog do Pretinho. Isso. Tá ali a foto. Isso. Dá uma olhadinha ali. E aí, Amaral, tudo bem, Amaral? Tudo bem, cara. Tudo beleza. Porque ninguém passa pela Sertória, todo mundo fica parado na Sertória. Não, dá pra olhar então, algum momento. Ontem eu vi o carro do Google, cara. Nós vimos o carro do Google. Que isso, cara? Olha isso. Nós vimos. Na Sertório, cara. O carro do Google, meu. Ele tava... Eu liguei pro meu tio, cara. Tio, viu o carro do Google? Sim, meu. Coisa de nerd, né, cara? Nerd fica emocionado. É o seguinte, vimos o carro do Google. Vimos ele. Aí eu falei pro motorista, eu tava com o motorista. É o Anderson. Oliveira, siga aquele carro. Aí seguimos o carro. Sério? Seguimos o carro do Google. Motorista da TV. O carro do Google, atenção. Nós preparem-se. Preparem-se pra informação. Desapareceu o carro do Google. É isso aí mesmo. Viu? Ele, puf. É mesmo, cara. Metade do carro do Google escuta o Pretinho Básico através do Anderson, que é o cara que dirige. E cara, ele estava em Capão da Canoa. Eu não consegui mais ver o carro do Google. O mandou a foto. É. Ele estava em Capão. É mais de um carro. É muito eles carro. Vão autografar o sul. Pô, gente. É. Ele vamos, fazer em uma, vamos fazer uma... Esse nerd, cara. Fazer uma promoção no blog do Pretinho? Eu prefiro aparecer no Google Street View do que no Jornal Nacional. Não, depende muito da parte do Jornal Nacional, né? No último ali com os animais. Seja ali o William Bonner. Ó, agora vamos mostrar uma imagem do Marcos Piangers. Daí me mostra... Aí volta pro William Bonner. Agora vamos mas falar do. Mas no Globo Esporte ele gosta de aparecer. É, isso é verdade. Eu trocaria todas as aparições do Globo Esporte pelo Google Street View. Deixa eu sugerir uma promoção com os nossos ouvintes, cara. O cara fotografa o carro do Google e manda aqui pra gente via Twitter. Uhum. Manda o linkzinho da foto, manda a foto aí pro Twitter e a gente vai publicando no nosso Twitter e também no blog. Melhor, quem conseguir emplacar o logo da Atlântida no Google Street View ganha uma casa e um carro. O do Piangers. Yeah. Beleza. É. Eu dou uma casa e um carro. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde os carrinhos estão, só vão aparecer no ano que vem. É, porque eles processam tudo, depois retrabalham as imagens, que é uma câmera 360 graus, né? Eu imagino o cara que desenhou o percurso, né? O desenho da foto, né, cara? O trajeto pra tirar as fotos. O cara que desenhou esse percurso é um gênio, né, cara? Todos eles tinha que trabalhar na EPTC, todos cara. Todos são gênios. O carro é muito legal. O carro ele é todo adesivado, verdinho, da coisa. Parece que tem um desodorante Rolon em cima. Que fica, é a câmera. Né? Que é a câmera. Fica a câmerazinha fotografando, assim, 360 show de bola. Graus. Mas, demais, pô, vamos fazer isso. Então, se você botar o logo da Atlântida no Google Street View, Porto Alegre ou qualquer lugar do Brasil, casa e carro. Você ganha uma casa e um carro. Pode cobrar do Piangas na sequência aí. Vamos nós com esta sexta-feira, 16 de setembro de 2011. Tempo muito bom no Rio Grande do Sul e tempo muito ruim em Santa Catarina. É? Dia é. Infelizmente, eu ouvi dizer aqui agora há pouco no Twitter que Joinville, por exemplo, está com muita chuva e muito frio. Conta a piada, conta a piada. E a piada é a seguinte, na frase... Agora, onde é que tá agora? Pera aí, rapaz. Sujeito, está frio, né? Está frio. Na frase, não aguento mais chuva e frio. O sujeito está A, oculto, B, indeterminado, C, em Joinville. Vamos saudar a estrela móvel do Pretinho Básico que acaba de chegar. É a mina do Patrola, no Rio Grande do Sul. Sábado, 11h15 da manhã. Daguinha? Tudo. Tudo certo. Hoje é 16 de setembro, Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Aí, gente, a camada de ozônio lá. Camada de ozônio. Dia Internacional da Paz e Dia de São Cornélio. Ah, esse dia... Quem foi o São Cornélio e por que que ele virou santo, o Cornélio? Foi meu avô. Já vou ver aqui. Tem história aí, Amaral? São Cornélio deve ter sido Adão. São Cornélio... O que vocês estão falando olhando pra mim, Cornélio? Cornélio.com.br, é isso, né? Não, bota no Google. A Rodaica nem falou nada. Ele foi papa. Ela nem falou nada, a gente falou. Já, de gritou, ela nem... Cornélio. Nem falou nada, pô. Deixa ela falar, tua mulher, um pouco. Mas deixa. Chegou aqui, ah, Rodaica, tá, já trocou de assunto. Agora é assim, Pia. É? O clima é esse agora. Depois do último programa, as coisas não ficaram boas. Não foram resolvidas. Não foram resolvidas. E aí, Amaral, e o São Cornélio? Ele foi papa. Só isso. E foi perseguido junto com os cristãos lá no Império Romano. Ah, tá. Por isso que virou santo. Depois dele veio o Papa Nicolau. É o Papa certo. Cornélio. Faltam 1000 dias para a Copa do Mundo no Brasil. Feito. Obras em Porto Alegre continuam em ritmo muito lento, mas a promessa... é de cumprir o cronograma. Houve alguns avanços, lentos, mas perceptíveis. Entraves burocráticos foram removidos, algumas ações já começaram. Porto Alegre vai receber ou deverá receber 542 mil torcedores em junho e julho de 2014. Os caras falaram que cada um vai gastar 11 mil, vai deixar 11 mil aqui. Em média, muita, os 542 turista, mil. Muita coisa, em né? Média. É uma média, né? Bastante, em média. Bom. Bastante. Mas é cara, muito, cara. Só uma pergunta. Aonde eu não gasto isso numa viagem. Aonde vão comer? Gastam, né? Aonde vão comer? Não, vão comer em tudo que é lugar, cara. Não tem? Vão tipo no assim, Na Brasa. Bar da Dona Rose. Vão na Brasa, vão no Barranco, vão no Copacabana, no Bar da Dona Rose, no Prato Feito, lá do não sei o quê. Num domingo normal, não tem fila em todos os restaurantes? Isso é verdade. Como é que vai ser? Mas é que querem, tô indo sempre no mesmo. Os caras sempre vão em churrascaria. Eu já fui em 4 restaurantes num mês do domingo, tem toda fila, razão, pô. outro fila, e com 16, 17 fica a dica aí, um baita negócio pra abrir pra Copa do Mundo, restaurante. Hotel. Segundo o Nando Gross, a obra menos acabada até o momento é o próprio time do Brasil pra Copa. É verdade. Eu e o Duda, a gente fez uma matéria, cada um fez uma, assim, fez duas, né? Pro Globo Esporte que tá indo. Deve tá hora, rolando agora aí. Que é. Testamos o que falta, assim, daí isso aí mudou. O aeroporto tenta. Só seguindo placa, só seguindo as placas, as sinalizações, certo. Saindo do aeroporto. E aí? Vamos parar lá naquela favela que tem do lado do aeroporto. Não é a favela, é a Vila Dique. Vila Dique. Não é favela? Vila Dique. Que vai ser retirada ali. É, então fomos parar lá e tal. Acabamos lá no acertório sem... Não dá pra seguir placa, né? É, não dá. Anvisa proíbe mamadeiras com bisfenol A no país. Bisfenol A está presente no policarbonato, é uma substância utilizada na fabricação de mamadeiras e no revestimento interno de latas de bebidas e alimentos. Pode provocar puberdade precoce, câncer, alterações no desenvolvimento hormonal, infertilidade e obesidade. A proibição atende ao princípio da precaução e busca proteger crianças de 0 a 12 meses, até um ano de idade. Os fabricantes e importadores terão 90 dias para cumprir a determinação. Tá no plástico ou tá no chupeta? É no plástico. No plástico da chupeta, cara. Ou no plástico do corpo da mamãe? Chupeta acho que é de borracha. A chupeta é látex. Depende da chupeta, Rodaica. Látex. A greve dos Correios afeta 40% das entregas no Brasil. Em 2 dias ficaram parados 28 milhões de objetos. Meu Deus. Seguem suspensos os serviços com horário programado de entrega, como o Sedex Hoje, o Sedex 10 e o Disque Coleta. Para a empresa, a adesão é de 30% do total de funcionários. Os grevistas, no entanto, estimam a adesão de 75%. É muito louco porque não tem nada a ver com o marketing do Correios, e aí todas as campanhas de Sedex relacionadas ao Rock in Rio, que é um dos patrocinadores, é o Correio, estão bombando na televisão e no rádio, cara. Então aparece ali propaganda do Correio o tempo todo na mídia, só que tá parado. Tá parado, não tá funcionando. Mas o Sedex não, né? Tá parado. Tá parado tudo. Tá parado, acabou de dizer. Seguem suspensos os serviços com horário programado. Suspenso. Os Sedex, eles não estão nem aceitando agora. As outras tu pode mandar, mas não tem dia pra chegar. E os grevistas estão pedindo 70% de reajuste, que eu acho justo, que é um reajuste parecido com os deputados. Olha o exemplo que a classe política nos dá. Boa, isso aí, cara. É isso aí, Pedro. Avanço das dunas ameaça casa no litoral ou casas no litoral norte do Rio Grande do Sul. Em Cidreira, areia avança na direção de construções à margem da RS-784. Em pelo menos 2 pontos, cômoros gigantes estão invadindo terrenos, avançando sobre muros e escondendo fachadas de construções. Não, são as dunas que invadiram as casas. As casas que invadiram as dunas. Exatamente, é isso aí. Não podia construir ali. O cara construiu ali, a duna tá no papel dela. Tá, mas mexer... não podia mesmo? Não, né, cara? Ali é as dunas se mexem. Tá, mas alguém deixou ele construir ali. A duna é muito safada, lógico. A assim duna como... é muito safada, ela não pode ver uma casinha que ela já vai entrar. Assim como deixa construir condomínio em tudo quanto é canto, né? É. Entendeu? Não podia. É. Tá errado a construção, não a duna. Tá errado o mundo, pô. Tudo errado, tá errado. Tá tudo errado. É, aqui onde nós estamos não podia construir. Não podia aqui, não podia. Menino Deus, não podia. Teu apartamento ali, Maurício, não podia. É, o negócio. A partir dos índios o negócio começou a dar errado, né? Começou a dar errado, não. Portugal chegou e acabou, né? Não, as ocas, os índios também não podiam, não. Acho que a oca é a única coisa que tava. Pombos Correio apostam corrida de São Paulo a Floripa. Vai ser amanhã. Cerca de 450 pássaros serão soltos no início da manhã de sábado Ourinhos, em São Paulo, e devem percorrer 535 quilômetros até Floripa. Por que que eu não tô em Ourinhos pra ver isso? Quem apresentar a maior velocidade vence. Mas tá sendo uma pomba perdida, sabe, né? Sabe que era bom? Pegar uma espingarda de caça. Que isso, cara. Que isso, cara. E ficar brincando com os pombinhos. Pim, pim. Que isso. Vai jogar videogame em casa. Vocês já viram cair já o pombo? Como é que ele cai? Cai durinho. Com os peitinhos assim, abertos, assim, sabe? Ai, que horror. Só um barulhinho assim. Pra saber quem vai ser o primeiro, todos os pombos possuem um chip que informa por meio de GPS sua localização. A promoção... Tem pombo homem, pombo mulher? É da Federação Columbófila Catarinense. Vai chegar e-mail, Maurício. Eu gosto de umas pombinhas perdidas. Cara, sempre acha na noite uma pombinha perdida. Tá certo, é isso aí. Né? Lá no Alegrete, lá a gente chama as gurias de pomba. E como é que faz as pombinhas? Às vezes elas fazem assim, I can probably say that. Que beleza! É o novo PB, eu sei. Tá bem, 1:13, eram estes os destaques comentados do Clique RBS. O que tem aí, Marcelo? Mas tem jornalismo, né? Tem informação pra comunidade. Agora não falamos mais os palavrões. Tipo, pênis. É tá música nascendo, nova, tá música nascendo, nova. Tá nascendo novo. É verdade, música amigo, um homem colocou fogo num apartamento na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. Por quê? Terra de nossos colegas argentinos. Por quê? Por causa da briga com a ex-mulher. Ele pretendia vender o imóvel e a ex-mulher não aceitava que ele vendesse o imóvel. Ele, vamos botar fogo. Bota fogo, bota fogo, campeão. O homem acabou morrendo. Britânica ganha 14 mil reais após salão deixá-la com cara de espantalho. Caloche hoje queria. Aí, Maneca, não viu isso aí? Queria deixar as madeixas loiras. A mulher entrou e saiu que nem um espantalho. Ela passou 11 horas no salão e saiu parecendo o espantalho do Mágico de Oz. Acontece isso. Processou, ganhou 14 mil reais. Olha aí. Olha valeu a pena sair com aquela cara, né? Ó, então foi isso que nós entramos no salão um dia na vida e saiu com essas caras aqui. Entrou duas vezes na fila pra ser feio, né, Potter? Três. Agricultor britânico bate recorde com cebola de 8 quilos. Olha a imagem. Pô, que cebolão, de cebolão, imagina a choradeira. Choradeira pra cortar isso aí, amigo. A choradeira. Imagina o hálito. Tá machado isso aí, é machadada. Imagina o hálito de quem comer isso, amigo. 8 quilos de cebola. Deus o livre. Um só vegetal foi cultivado por Peter Glazebrock. Ah, o Glazebrock faz Glazebrock. Conta muito. Cebola é maior que uma cabeça humana, amigo. Ali de cima. O cabeça de cebola. É verdade. Era isso as notícias. Obrigado, Marcelo. Muito boas as notícias. Quero mandar um abraço e um beijo para dois aniversariantes do dia, a Laura e o Vitor, que estão de aniversário, são filhos do nosso querido amigo Zento. Oh! E estão indo pra aula ouvindo o Pretinho. Um abração, parabéns pela data. É legal comemorar a data de nascimento do filho. Boa, Zento! Zento! É nóis, 1:16, vai daí, pode. Tô esperando os canais adultos que o Zento falou que ia liberar pra mim. A bola tá rolando na Copa Coca-Cola! A torcida tá animada com os jogos masculinos e femininos. A gurizada é boa de bola mesmo! Mas além do futebol, olha só, tem muitas atividades acontecendo. Você participa de muitas atrações culturais, música, recreação infantil, oficinas de reciclagem e prestação de serviços comunitários. Então, quer torcer? Quer se divertir? Quer aproveitar um show? A Copa Coca-Cola tá rolando no campo do Periquito, na Avenida Vicente Montegia, Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre, e no campo da Praça Cândido de Menezes, no Sarandi. E nesse sábado, amanhã, já tem a final feminina. Mobilize a sua torcida, leve a família, os amigos e torça, pois os finalistas concorrem na etapa nacional. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. No campo do periquito. É onde foi criado o Ronaldinho Gaúcho. Isso e no aí. Campo da periquita rola o quê? Aliás, deixa eu mandar um beijo lá pra rapaziada que tava no Planet Music Hall no show do Florida. Tem gramado agora. Lotado o show, cara. Demais, Florida. Gente boa. E lembrou. Ah, para. Lembrou da gente. Na sério? Tava, né? Lembrou do X. Da grande... lembra da... Sim, ó, eu roubei o colar dele. Ele tava com o colar de novo. O Florida comeu um X com piangas depois do planeta. Ah, é. Ali em Capão. É por isso que ele lembrou, nunca TV, mais né? Esqueceu disso. É difícil esquecer minha cara. Meu. É difícil mesmo. Vamos ver aí, Rodaquinha, o que, que tem aí em esmalte novo? 25% das mulheres compram roupas menores. Ai, pra se enganar. Eu vou emagrecer. Mas eu vou emagrecer. É exatamente isso. Eu vou entrar. 66% das mulheres afirmaram precisar se enganar sobre o seu corpo pra levantar a autoestima. E aí não usa, como é que fica? Fica guardado no armário. Eu tô me achando uma mulher deslocada agora, porque pra levantar a autoestima tem que fazer justamente o contrário, que é comprar o que eu faço. Maior. Compra maior e se sente magra. Tá, não, mas aqui tem um índice percentual aí. A vantagem de poder usar a roupa. Não, mas acho que ela compra menor, né? Assim, eu vou ter que emagrecer. Na esperança de emagrecer. Mas eu tenho que emagrecer. Calma, tem solução. Não, isso tu faz com as que estão em casa e que tu não consegue usar. Boa. Não, a gente é velha. Não é velha, tem nova, porque não tirou a etiqueta e não usou. A Rodaica tá certa, é raro uma mulher inteligente, cara. É uma das únicas. Metade das mulheres diz que se sente bem comprando roupas com números menores. Bom, então eu sou da outra metade. Os itens mais consumidos em tamanhos errados são calças, jeans e sapatos. De preferência, os de salto alto. Vai, por isso tem umas gurias. E o sapato é grave porque o pé da pessoa nunca vai diminuir. Tem umas gurias que sapato não. Ou seja, não adianta nada. Tem umas gurias que pra tirar a calça só com tesoura, né? Não sabe como é que ela entrou, faz parte da pele dela. É, normalmente é deitada, Potter. Só aumenta, fica deitada, a dica. Sai, e pra tirar deitada, também, deitada. Não, pra tirar deitada, e colocar a melhor posição é deitada se a calça for muito fazendo justa. Fazendo a ponte do Pilates. Eu tô fazendo Pilates pra agora. Pra quem faz Pilates sabe o que é a ponte. É muito difícil. Tem mais dados aqui. A pesquisa... Expira pela barriga. Ó, mais dados, atenção pessoal. A pesquisa investigou sobre a satisfação em relação ao corpo. Ih, 150% não gostam do corpo. 89% estão infelizes com a sua silhueta. Barbaridade. 77% das mulheres querem ser mais magras e só 11% estão felizes com a sua forma física. Rodaica, você está feliz com a sua forma física? Claro que não, Maurício. Vou dar uma dica. Tem uma mulher que tá feliz com a forma física, eu acho. 11%. Eu tô o Potter não tá feliz com a minha forma física. Não. A tua forma física até tu. Agora, hoje eu me olhei no espelho, cara. É de lado, que agora tá mais assustador, porque a teta apareceu de frente, né? Não, e agora de lado tem uma teta, de lado. E quando tem um espelho no teto, verão. Cara, tu não se sente mal? Espelho no teto, me sinto uma porca. Mas onde tem? Uma vez eu fui num lugar, no meu vô botou... Elevador. Meu vô gosta de se ver de noite. Boa. Eu me sinto uma porca, cara, quando tem espelho no teto assim, cara. Mas eu vou dar uma dica pra quem quer Na culpa, tu sabe que não é do espelho no teto, né? Eu imagino que não. Mas eu vou dar uma dica pra quem quer ter um corpo, quem quer finalmente ter o corpo, assim, que sempre quis. Do Maurício. Querer um corpo... Não. Seu próprio corpo. Hã? Entendeu? Não. Pra você ter o corpo que você sempre quis, é só querer o seu próprio corpo. Entendeu? E desejar. Eu sempre desejei um corpo igual. Barrigudo, escroto, suador. Cara, assim. Cara, vi umas fotos suas barrigudo hoje. Barrigudo e com barbudo. Melhorou e muito, nojento, assim. Melhorou muito. Eu sempre quis esse corpo e hoje eu tenho o corpo que eu sempre quis. Tá satisfeito? O lance é mudar o que a gente quer, então, e não tentar exatamente. Ser um impossível. E aí também não vê revista, não vê novela, não vê mais nada. Se enclausurar num quarto, sem rádio, sem nada, e aí tu vai ser feliz com teu corpo. Porque tu acha que a mídia impõe o padrão claro de beleza, que sim, é isso? Claro, absurda mesmo. Claro, eu vou que dizer, sim. Cara, que essa gurizadinha é nova, essa YouTube faz isso. Nova, elas têm uma ídola que se chama Beth Dido. Beth Dido, do Gossip. Gossip. Essa galerinha nova não liga mais se é gorda, se é magro, se é freak, se é nerd, se usa óculos, se não usa. Então todo mundo se comendo hoje em dia, assim. Então, pegando. Pegando de festividades pegando, isso, liberais. Pegando, festividades muito liberais. Na minha época não era assim. Na minha época o pessoal. Ele não, ficava é que na o Pian já está dando uma informação, ainda que esteja generalizando, né? Não é todo mundo. Mas rola né? muito. As festas hoje em dia estão muito liberais. É verdade. E se aceita quem mais. Quem é pai e mãe de adolescente sabe. E o freak, ele é melhor ou deveria aceito. Saber. Ele é melhor aceito hoje em dia, o freak. o gordo, ou o nerd, ou o cara com espinha na mas, cara. Fica é um cara estranho. É por isso que o Pretinho tem uma baita audiência. Sabe que se a gente fizer uma análise mais profunda, e não só dentro dessa área do comportamento de relação e de físico, assim, de corpo, a gente vai perceber que essa geração nova, ela vem com preconceito menor em relação zero, a tudo. Praticamente tudo. Zero. Isso é música, é o lugar que tu mora. Quando a gente era mais jovem, às vezes rolava um preconceito até do lugar que a pessoa morava, é verdade, né? A gente tinha vergonha de agora dizer. Agora não. E agora isso é uma frescura, graças a Deus. Deus, né? Não, por um lado, o cara tinha vergonha do pai e da mãe que tinha. É verdade. Né? Esse, é o lado, esse lado eu acho legal. Bissexualismo eu não acho legal. Porque o cara que não escolheu um lado, pô. O cara não é nem cara no Grêmio, é nem do cima do muro. Ele escolheu os dois, ele escolheu ser feliz, cara. Grêmio Inter, né? Eu sou Grêmio Inter. Escolheu sobre ser feliz. O que eu vou falar com esse cara? Bissexual é o cara que põe num prato. Tu aumenta em 100% o universo de conversa com o cara. Pra ele, mas não pra mim. É concorrência pra mim. Concorrência, pô. Tá ficando velho, Pianco. É oportunismo. O bissexual é o cara que põe sushi e picanha no mesmo prato, no buffet aquilo. Meu Deus. Ah, escolhe um ou outro. Ele bota escolhe um ou outro, amigo. O Piangers provando que não é da nova geração, né? Não dá pra ser assim. Não dá pra ser assim, Piangers. Agora, tem uma coisa que tem que ter preconceito. É musical. O cara tem que ter preconceito. Faz bem preconceito musical. Não, não faz, cara. Nenhum preconceito faz bem, cara. Ah, um pouquinho de preconceito nenhum preconceito faz bem. O cara vai gostar de Eric Clapton e Justin Bieber ao mesmo tempo? Não dá. Não dá, tem que vamos ver aí, vamos ver aí, Geizô. Vamos fazer as cantadinhas? Vai, Geizô. Vamos fazer as cantadinhas, que quem mandou essas cantadinhas foi o Anderson Estalados. Vai chegar pra ela sexta-feira à noite, estalado, muito, muito bonito. Que é hoje, coisa boa, sexta-feira à noite, sexta-feira, né, cara? Tem gente que tem feriadores, né, noite, meu? De sair, balada, vários drinks. Vai chegar pra ela, gatíssimas. É hoje? Na vida. Não, not. Na vida? Gatíssimas, na vida tudo passa, até salada. A uva passa, né, Jesus? Mas com certeza passar tudo isso ao seu lado vai ser bem melhor. Quer casar com ela, gente. Pegou. Bem, pegou que prometeu o casamento. Gatíssimas! A melhor viagem é ir do nariz ao queixo e parar no meio do caminho. Viaja comigo. Essa é fácil de decorar. Boa, boa. Gatíssimas, tá vendo aquele meu amigo ali? É bonito, não? Ele perguntou se tu não quer ficar comigo, tá ligado? Gatíssimas, muito, muito gatíssimas, soba. Você se parece muito com a minha próxima namorada. Boa, gente. Foi o Anderson de Sapiranga, só. Valeu. Que mandou pra nós, meu. Dia desses a gente abordou aqui o assunto da gentileza e da delicadeza de abrir a porta do carro pra mulher, lembram disso? Lembro. Gentileza gera... Não consegue, não tem dedo, mulher. Não consigo abrir as portas, alguém me ajuda. Não tem mão. Abre as portas pra mim, pelo amor de Deus. Qual o problema de vocês? Que joinha de pessoas e crianças, né? Olha só o que diz a nossa ouvinte Adriana Vargas. Estimados pretinhos, meu marido e eu estávamos num engarrafamento próximo à Santa Casa, indo para o Colégio Rosário buscar nossa filha, quando ouvimos a discussão sobre abrir ou não a porta do carro para as mulheres. Tenho que confessar que sou casada há 12 anos e meu marido, Kiko Coelho, sempre, todos os dias, em todas as ocasiões, abre a porta do carro para eu entrar ou sair. E não só para mim, para qualquer pessoa que esteja levando de carona, esteja carregando. É uma gentileza e uma delicadeza ímpares. Mas acreditem, ainda existem homens assim e ainda existem mulheres que adoram esta gentileza. Com certeza, é uma demonstração de carinho e atenção, ato muito admirável, principalmente para uma leonina como eu, escreve aqui a Adriana Vargas. Certa vez, ao deixarmos o carro em um estacionamento, o manobrista, quando viu meu marido abrir a porta pra mim, desculpou-se porque, segundo ele, não sabia que a porta estava estragada. Ninguém acredita mesmo que homens ainda podem ser gentis e cavalheiros. O homem tem que pagar a conta. Tá resolvido. Eu não quero ser preconceituoso, mas ela deve ser gorda. Porque gorda, por que isso, porque cara? Porque gorda fica esperando tudo, as pessoas trazerem tudo não, pra ela. Não, não é que ela fica esperando, é que ela é mais lenta. Não, gorda não consegue os fazer os movimentos nada. Dela são mais lentos, então aí até o cara dá a volta no desligar, carro. Desligar, freio de mão. E ela não conseguiu botar o braço. Ah, vou abrir a porta pra essa gorda. Assustador. Abre a porta e sai. E o carro também não deve ter ar, né? Tem ar-condicionado o carro. Ah, o cara deve ter sim. Deixa eu perguntar pra Rodaica. Ah, meu Deus, sempre isso, né? Eu sou mulher, eu tenho que responder se as mulheres gostam. É óbvio. Não, não é que se as mulheres gostam. Eu quero que tu diga se. Não, não. Se faz diferença pra ti ou não. Eu abri um mero detalhe. Explica pra gente, Rodaica. Larga o telefone e participa do programa, por favor. Eu acho que as mulheres se sentem mais cuidadas, mais... bajuladas. É, quando... Protegidas? Não, protegidas não. Eu acho que elas sentem que elas têm importância pra aquela pessoa. Que faz esse gesto cordial, esse cavalheirismo. Boa. Mas não quer dizer que quando a mulher já está num relacionamento com o cara, ele deva abrir a porta todas as vezes. Eu acho que isso a ocasião determina. Era o que eu ia se dizer. Se tu tá na correria ali do dia a dia, chega num shopping, tá naquela função, é até ridículo o cara sair correndo e querer abrir a porta. Mas se tu tá numa ocasião especial, tipo, saiu pra jantar, vai comemorar uma data especial, ou tá num clima mais romântico naquele momento, é interessante que faça isso. Mas tem umas mulheres que não sabem fechar a porta do carro também, né? Então é vantajoso tu abrir a porta pra elas. Elas batem, assim, né? Tu fecha, né? Elas batem, dá vontade de dar nela daí. Ou batem fraco, ou batem fraco. É, ou elas lacram a porta. É que o homem, antes de qualquer coisa, ele tem que entender que o carro foi feito pra andar pra frente e pra trás. Maravilhosa! Entendeu? Maravilhosa! Não precisa se preocupar com a porta, se bate, se não bate, não precisa... Não precisa lamber o carro, entendeu? Sempre o carro só foi feito pra andar, pra te levar onde tu quiser. Tu é o não dono importa, dele. É tu importa. Que manda naquela relação. Ele é pra se te tu servir, não o contrário. Tu é ativo e o carro é passivo. Não existe. Vou falar agora pra uma grande parte da nossa audiência o carro que, como filho. Que não tem carro, né? Que tem moto. Né? Mesma coisa. Esse ato na moto, sabe qual é? Qual é? É botar os pezinhos... Do carona pra já fora. Preparar isso aí, pô. Sabe, ele sabe os pezinhos. Que bonito. É abrir a porta. Eu é mais fácil, abro os pezinhos. Né, eu abro uma vez eu andei de moto com o Potter e ele abriu os pezinhos. Abre pra os pezinhos, mim. Boa. Os pezinhos assim, aí mas, ali. Rodaica, tipo que assim, bonito. Ó. Muita gente abre os pezinhos. Eu abri uma porta pra mim e aí largar a porta na cara da minha esposa. Parceira que vem atrás. É ruim. É bem feio. Tá. É. Fica feio pra ti. Não, mas também depende da situação. Depende da situação. Correria. Chegou em casa. Todo mundo tem que tentar sair. Babá. Eu saí correndo, abri a porta do elevador pra ir lá. Já abri a porta pra madame entrar, entendeu? Sim. E daí, então eu abri a porta, ela madame. Já veio no passo de trás e ela já segurou a porta. A dondoca. Aí é parceria da relação, sim. Entendeu? Mas aí é o que eu tô falando da questão do dia a dia, do que tu estiver fazendo. Isso. É, agora, se tu tá numa outra situação, não é nem pra tua mulher, pra qualquer pessoa. Eu acho que tu tem que segurar a porta, entendeu? E eu abri a porta, deixar ela passar primeiro e dar uma rasteirinha nela. Assim, só pra aí vai também, olha. Aqui, ó, vai aí também. Eu acho que é o momento vingancinha, né? É o momento vai também vingancinha do momento daí. Da relação, né? Se o casal tá brigado, saiu de uma festa brigado, vestido. Já dá uma bateção não de fato. Eu não vou abrir porta, né? Tem um novo filme do Steve Carell. Não vou abrir porta. O Steve Carell começa assim, ó, ele sentar com a mulher dele. Crazy Stupid Love. É, exatamente, tá sentadinho numa mesa, assim, aí eles vão decidir o que vão pedir, pede tudo, não, vou falar uma coisa, tem que falar uma coisa, ela fala assim, eu quero o divórcio. Aí ele fica, Torrenton. Aí vão embora, e ele no carona. Pô, e aí ela começa a falar ela assim, dirigindo. Eu quero o divórcio, não sei o que. E ele em silêncio, não vai falar nada? Sim, eu fiquei com Duda Garbi também. Não sei o que, e começa mentira, a falar então. Cara, começa a mulher falar, vai entregando tudo. Começa a falar, e ele pega e abre a porta do carro e se atira. Cara, muitas vezes o homem quis se atirar quis, do carro. Muitas. Nessa que ele tava dirigindo. Do carro, é difícil, do 12º andar, de vários lugares o homem já deve ter. É, tem uns que se jogam. O homem é um insatisfeito, né? Quando ele tá namorando, ele quer casar. Quando perfeito, ele tá casado, Piaggio. Quer morrer, Piaggio é genial como você. É que o cara Piaggio. Quer casar quando tá namorando? O homem é um insatisfeito. Não, é verdade. Solteiro, eterno insatisfeito. Solteiro quer casar, tá casado, quer morrer. O que tem de homem correndo atrás de mulher pra casar, tu não faz ideia. Eu não conheço nenhum. Homem quer casar. Todos os meus amigos, aqui nessa mesa tem 3 amigos que não são casados, que não querem casar. 4? 4? 4. Todos, então. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificador do Pretinho. E preciso da ajuda de vocês para vender uma preciosidade. Eu e meu pai estamos vendendo a Mercedes-Benz dele. Mas credo! É o modelo C280 Elegance, na cor prata, ano 98. Tá inteiraça, documentos OK, tudo em perfeita ordem. Me ajude a passar adiante este comunicado, porque o dinheiro da venda vai ser destinado pro meu próprio carro. Pô, que pai, hein, cara? O cara vai vender a Mercedes dele para dar um carro pro filho. Merece, claro. Fotos, preço e demais informações que interessarem é só mandar pro e-mail mbenz é com Z, mbenz. Não sabe como escreve Benz, nem vai nem comprar. Nem manda, é verdade. C280@hotmail.com. Está criando mais um filho mimado do Brasil. Mais um mimadinho que acha que é dono do país. Vai vender, vai ganhar o carro, só porque é jovem, passou no vestibular. Tá certo aí. Passou pra quê, Marcelo? Daqui a pouco tá queimando mendigo na rua. Que é isso, Marcelo? Não faz assim. Tapa na cara de vagabundo. Não faz assim. Vim aqui pra vender o meu carro. É um Marea Sedan SX 1.8 16V, ano 2002. Esse já tá pra mim. Uma nave. Interasse e completasse. Ar-condicionado, direção, vidros e travas, motor e lataria impecáveis, baixa quilometragem. O motivo da venda é que tô precisando comprar um carro de menor porte pro trabalho, pro dia a dia. Pau e pau nas estradas maravilhosas que temos nas nossas cidades. Sou de Novo Hamburgo e tô pedindo 16.700. Feito. Vendo Marea 02@hotmail.com. Vendo Marea 02@hotmail.com. Daí, querido. Ô, Mizinho, aí? Tás com o relógio do Magno hoje. Pois é, corri e esqueci de tirar. Relógio do Magno. Eu não uso relógio, Mizinho, mostra sabe? Mostra pra galera ali aí, na rádio. Aí, isso, ali, ó. Mostra do Magno, né? E do MacGyver, né? Só falta o bigodinho. Bigodinho, lembra do Magno? Tem o bigodinho, Hitler. Camisa florida. Tem como um é que é o nome do ator mesmo? Tá aqui, Tom Selleck. Tom Selleck. Tom Selleck. Meu muita ídolo, história, meu Tom ídolo. Selleck. Tom Selleck era meu ídolo, né? Era. Ele e o MacGyver, porque eu tentei imitar do MacGyver, pegava uma laranja, mostrava, misturava com uma palmilha de tênis, ligava dois fios por dia, explodia? Né? Tava uma camisinha. Vida, né? É. Tu tem o cabelo do MacGyver, esse mullet aí do MacGyver, né? Mas aí, Omizinho, tá feliz hoje, tá bem? Feliz, tá contente? Show de bola, vai, né, cara? Vai visitar a família no fim de semana em Floripa? Não, tô lá em Floripa, leva pra pescar umas berbigão. Coisa boa, berbigão. Coisa boa que esse vagabundo vai... Não, peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Vagabundo vai... Que pariu, cara. Calma aí. Que pariu, pô. Calma aí. Santaninha. Que pariu pode, né? Que pariu pode. Eu vou fazer segura uma aí. Coluna. Segura só um pouquinho, Santaninha, por favor. Não é nem tu que escreve. Não é nem tu que escreve. Eu já descobri quem é que escreve aquilo lá. Eu vou revelar quem é que escreve aqui. Quem escreve? É, tu não escreve nada. Seu vagabundo. Seu mau caráter. Davi Coimbra que escreve a tua coluna. Que é isso? Parou agora. Eu vou falar mais uma. Parou. Tu não tem mais condições, querido. Parou, eu deu. Tenho muitas condições. Santaninha, vou a fechar teu microfone com todo respeito. Fechei. Tá, obrigado. Não. Vai daí, homenzinho, ó. Só homenzinho. Okay. Que isso, Santaninha? Pra tu quer tirar umas férias que nem eu, vou lá pescar um berbigãozinho. Certo. Quer fazer uma grana? Tô indo pra Floripa daqui a duas semanas. Quero saber uma dica de grana eterna. Eternidade. Grana que vai se multiplicar. Tem que ter o capital inicial. R$1.000. R$1.000, tá? R$1.000. R$1.000 é o capital inicial. R$1.000. Tá. Exatamente. R$1.000. Tira R$1.000 de nota de 100. R$1.000? Tá. Nota de 100. Dez notas de 100. Tá. Pela lei, uma nota que tenha menos de 10% rasgada, ela tem que ser aceita. Rasga 10% dela. De uma. Depois rasga 10% de outra. De outra. Depois rasga 10% de outra. E vai rasgando das 10. E aí? Tens 10 notas de 100 rasgadas. E tem 10 pedaços de nota de 100. Com valor ainda e mais 10. E os 10 pedacinhos tu montas. Cola. Uma 11ª nota de 100. Caraca, Almir. Tu cola um pedacinho, no outro tu tens agora. Sabe quanto tu tens? Quanto? 1.100. 10% de rendimento. Tá, mas da... Vai no banco, troca tudo por nota nova. Almir, mas faz tudo de novo. Mas como é que tu vai colar tudo certinho? Faz tudo de novo. Como é que tu faz tudo certinho? Cola, você tem só, que... Só recortar dele. Ah, e é o Almir que te vem no manual, né? Claro, pô. Tem que ver o manual. A gente tem um molde. Já vem com molde. Ah, tem o molde. Vai botar ali em cima, certinho. Tem que quebra a cabeça. Quer buscando o quê? O que a gente busca? Excelência, busca, né? Excelência. Posso fazer mais e melhor pela excelência? Pode. Sempre. Excelência, o que isso tem a ver comigo? Eu já vi isso. Muito bom, Amir. Sensacional, Amir. Tudo a ver com nós. Já leu isso. Tudo a ver com nós. 25 para as duas. Almitetemania.com.br. Agora botaram um servidor parrudo. O Fernando e o Felipe que fizeram o site. Sério? Botaram um servidor parrudo. É. Agora vai funcionar, vai ficar show de bola. Como agora vai funcionar? Agora vai funcionar, né? Que nem o site da Atlanta. Não, mas tava funcionando bem, cara. Almitetemania.com.br. Tu viu a quantidade de acessos que esse site teve? É mais do que o Desejo Mania. É impressionante. Voltamos em seguida com o Pretinho. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, 18 minutos para as duas. Obrigado pela parceria e pela audiência. Todo mundo ligadão no radinho entre 1 e 2 da tarde, também na internet e no mundo inteiro. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Quem que tá rindo, Marcos? Eu tô rindo do... que foi? Um recado que a produção me deixa aquele material. Ah, é? Recado carinhoso. Divide com a gente aí. Espera passar o dia do gaúcho pra contar essa piada então, ô bundão. A produção sempre carinhosa, né, Maurício Amaral? Sempre, adoro coisa meus colegas. Boa, cara. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Você bebeu, doutor Pepe? Eu não vou negar, doutor. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. É muita coisa na cabeça ao mesmo tempo agora, doutor Alceu. Desculpa. Oh. Eu também tenho muita coisa na minha cabeça. Muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho duas coisas na minha cabeça que não saem, doutor Pepe. O que que são, doutor Alceu? As astas. Ah, que isso. As guampas. Doutor Pepe, a Bahia e Figueirense marcaram o mesmo número de gol em 2011, doutor Pepe. Que é isso? Que coincidência, hein? 76 gol desde janeiro. Meu Deus. Boa, hein? É verdade. E o William do Havaí é um dos maiores artilheiros do Brasileirão. 9 gols. Matredo. E o Tigre joga com asa hoje. Deixa eu ver onde é que vai ser, doutor. É bom botar todo mundo, então, né, meu? Vai ser lá. Vai ser lá em asa. Vai estar tá fedido esse vai jogo. Fedido, vai ser um fedor. De Arapiraca, cara. Exatamente. E faltam 1.000 dias pra Copa, né, doutor Pepe? Olha, 1.000 dias pra Copa, né? Ei, ô Brito! Olha só, a Copa do Mundo aí, 1.000 dias para a Copa do Mundo no Rio Grande do Sul, no Brasil. O Beira Rio vai ficar pronto aí, ô Brito? Olha a informação, é que sim, é, mas tem a Arena do Grêmio. Se não for no Beira Rio, será na Arena. Viu que o Romário falou que se alguma outra capital escolhida der uma bailadinha, não fizer... Aí pode ser estádios, que Porto Alegre tenha os dois estádios. É, olha, tem na Natal, Copa. Natal corre esse risco, que tá muito atrasado. Pô, ia ser demais, né? Olha isso. Olha, 8 todas. Seleções, mas tá sendo incrível, hein, cara? Porque, agora haja mobilidade urbana também. É pra isso. Teve na África do Sul o caso Joanesburgo, né? Teve dois estádios. Um novinho e outro reformado. A mesma coisa vai rolar em Porto Alegre. Talvez não. Porque provavelmente esse número de 540 mil esperados pros dois meses, junho e julho, se abrir pra mais um estádio, multiplica. Aí né? Fecha a Porto Alegre. Aí acabou. Aí ninguém Porto Alegre vai a 4 milhões de pessoas. Vai ser vergonhoso. A Arena do Grêmio tá subindo rapidamente. E vai ser vergonhoso ter um estádio daquele e não usar pra Copa do Mundo. É, mas aqui, ó, o Beira-Rio, ele vai ficar pronto, viu? Claro que vai. Certamente vai ficar pronto. Ontem teve uma reunião em Brasília, se eu não me engano, e eu tava vendo uma entrevista do João Bosco Vaz, que é o secretário da Copa do Mundo de Porto Alegre, e ele tava numa reunião, tinha o representante Andrade Gutierrez e o presidente do Inter, o Giovanni Luigi. E lá eles confirmaram, o estádio vai ficar pronto a tempo. Exatamente. Inclusive na Copa das Confederações. Eu garanto. Em 2013. Eu só tô esperando pode que comece de mim. Que comece as obras do Beira-Rio pra fazer uma matéria com o Alcemar, que é o nosso pedreiro, né? Pra levar pra ele avaliar as obras, lógico, lá, né? Lógico, pra gente colocar no Patrola amanhã, Patrola às 11h15 da manhã. A gente entrevistou a Carol Trentini, a modelo internacional. É linda, maravilhosa. E ao Rodaico e o Rico também demos uma voltinha no acampamento Farroupilha, onde a gente foi na semana passada. Isso aí. É pra mostrar por dentro como é o... Eu fui lá esse dia também, meu. Tem até supermercado lá dentro. Sabe disso? Supermercado claro, lá dentro. Açougue, tem. Supermercado, tem um monte de coisa. Amanhã no Patrola? 11h15 da manhã. Boa. Ô, meu, deixa eu dar um toquezinho, já que a gente tá aqui dentro da área do futebol ainda. O Internacional está celebrando, comemorando uma aliança de colaboração estratégica com o Clube Atlético de Madrid. A iniciativa coloca o Internacional na primeira rede global de cooperação entre equipes de futebol, formada nessa primeira fase também pelo Chicago Fire dos Estados Unidos e o América do México. Então é a América do México, o Chicago Fire dos Estados Unidos, o Atlético de Madrid. De Madrid, onde está o Cagé, inclusive ontem. Toma um símbolo do Atlético de Madrid. Tuitou o distintivo, a logo do Atlético de Madrid e o Internacional. Demais isso aí, né? A frase dos torcedores do Atlético de Madrid, que na mesma cidade que eles tem um outro time chamado Real. Exato. Né, que meio que ganha bastante coisa, assim, né? E aí a frase deles é a seguinte: nascidos para sofrer. Putz, que dureza, cara. Eles sabem disso. Deve ser difícil ser rival do Real. Não, né? Deve ser difícil torcer para o Espanhol de Barcelona. Espanhol de Barcelona. É pior ainda. Muita diferença. Tá bem, 13 minutos para as 2 da tarde. O que tu quer, Potter? Contar uma piada. Piada do Potter! Apoio! Sabonete Chupeta, o único que tira o cheiro de peixe da sua mão. Numa reunião com o presidente da Suíça, Dilma Rousseff, presidente brasileira, apresenta seus ministros. Esse aqui é o ministro da Saúde. Esse aqui é o ministro da Educação, ministro da Cultura. Esse aqui é o ministro da Justiça. E aí foi apresentando. Aí chegou a vez o presidente da Suíça. Esse aqui é o ministro da Saúde, dona Dilma. Este é o ministro da Fazenda. Esse aqui é o nosso ministro da Justiça. Esse aqui é o ministro da Educação. Esse aqui é o ministro da Marinha. E aí a Dilma começou a rir assim. A Dilma ri igual o Guerrinha. Aliás, a Dilma é parecida com o Guerrinha. Ah, desculpe, senhor presidente, senhora presidente, mas para... Por que a senhora tá rindo? Não, desculpe, senhor presidente, mas para que o senhor tenha um ministro da Marinha se o seu país, a Suíça, não tem mar? Bah. E aí o presidente da Suíça respondeu: quando Vossa Excelência apresentou os ministros da Justiça, da Educação e da Saúde, eu não ri. Bah. Bah. Que é isso, né? Fatality. Feito. Fatality a fu. Tem uma piada aqui que a produção conta uma me piada aí, Gaúcho. Essa vai especialmente para os vereadores do Vale do Caí, lá. Tchê! São José do Hortenso. Vocês viram a foto desse tigre, São cara. Galo, saíram no tapa, dando soco que na cara. Que beleza. E não houve quebra de decoro parlamentar. Não houve. Não, claro que não. Os caras disseram, não houve não quebra houve. De... Lá não é. Quebra lá não de é. Osso, né? Você tem que quebrar um osso pra ter quebra de decoro. Né? Então um gauchão entrou no bar e pediu um drink, mas nem vê um drink forte, tio. Que nem lá na estância. Que nem do Parque Farroupilha ali, tio. Pediu um drink forte e bebeu. Garçom, outro drink mais forte que esse. Ele trouxe lá, misturou uns drinks do demônio. Deu e bebeu. Garçom, mais um drink. Mas esse mais forte, o dobro desse da última. Que é isso, cara? Explodiu, Gaúcho. O garçom falou, meu, ó, mais forte que esse, só veneno. Mas então me traz o veneno mesmo. Mas tu vai beber veneno, vai morrer, Gaúcho. Tchê, mas o que me importa se o homem que eu amo não me quer mais? Marcos Piangers. Marcos Piangers. Isso ainda vai ficar ruim pra ti, Marcos Piangers. Já não ficou, né? Ficou, já vou embora daqui a pouco e não ficou. Ninguém me bateu. Ninguém vai lembrar. O cara já foi a cacequinha, não aconteceu nada. Eu não vou poder dizer, fui lá, falei, fiz um monte de piada. É verdade. Ninguém não aconteceu, o povo não tem memória. Mas ainda dá tempo. Mas se o povo elege essa gente pro governo, vai se preocupar com o Piangers agora. É verdade. A prova que o povo gaúcho é um povo aberto. É verdade. E aí, Rodaquinha, o que que tem aí? 17 anos vive mais o homem. E fugiu de casa. Homem. Opa, desculpa, como é que é? 17 anos vive mais o homem casado que solteiro, diz aí. Claro, né, cara? Por que, Potter? Explica, dá sua explicação pra isso. É uma vida mais monótona, né? Mais tranquila. Tranquila, mas corre menos riscos, né? O cara anda menos na noite. Mas é, Rodaica, bebe menos, se expõe menos. Não fica na madrugada onde tem assalto. Se expõe menos a doenças venéreas. Claro, cara. Gente, esse homem não existe, desculpa. É casado, sim, Rodaica. O solteiro bebe mais, fuma mais. Não fala por ti, não usa o teu exemplo de um homem ausente. Não, eu tô falando pela maioria. O solteiro come pior. Bom, se bem que o casado... É, também, né? Pode comer pior. Dependendo, não, mas come pior porque, da... né? Teoricamente, não, come fora. O solteiro come pior. O casado come sempre a mesma coisa. É, come congelado. Não, dorme menos, né? Tudo. É, lógico, tudo, o homem casado, ele vive mais que o solteiro. É isso aí, como disse um cara que eu conheci ontem... Conheceu um cara ontem. Através de uma interface, assim, nosso amigo, cara? Querido colega, parceiro, chefe, mentor, líder espiritual, César Freitas, um matuto lá do interior de São Paulo, largou a seguinte sobre homens e mulheres. Mulher é um bicho... muito adoecedor, mas pouco morredor. E o homem é um bicho pouco adoecedor, mas muito morredor. Cara, boa. É sensacional. Resumiu, é a real, né? É a real. A mulher sempre doente, sempre com dor de cabeça, sempre mas isso, sempre morre. Aquilo, mas não morre. Aí o homem nunca nada. Aí quando, pum, morreu. Morreu. Que coisa. Sabedoria popular, cara. Claro. Sabedoria popular. Além de dar, ele dá e morreu. E aí, Rodequim? Olha. Mas o que que é? Não sobrou nada. Eu vou te dizer. Mas não o que, que a gente nada. Falou, cara? Só sobrou dizer que mulher solteira também vive menos. É, na mesma lógica. Claro. Segundo isso. Tá sempre no sereno, claro. É que às vezes a mulher casada também tá sempre no sereno procurando o homem dela. Né? Mas a mulher não vai achar o cara no sereno. Não usa o teu exemplo pra generalizar. Não, senhor. Eu acho injusto com os homens. Eu acho que agora tu tem o direito de resposta e é a oportunidade que tu tem pra me esfregar na cara dele, que não é nada disso não que é ele tá dizendo. Não é resposta dela. Não, não. É resposta teu. Sim, meu. É, o que meu? Eu pode por mim, o que eu posso é que tudo isso que eles fizeram baseados num homem casado que não existe. Que é o homem casado que é fiel. Ah, Rodaica! Para, Rodaica! Eu sou fiel! Que isso, Amaral é fiel! Que isso, Maurício? Pô, o Féter é que fiel! Que isso, Féter? Duda não é fiel! E o Potter nem se fala, né, cara? O único cara aqui da mesa que não é fiel é o Duda, então. É o único. Pronto. Não, o Potter é um caso à parte. Potter, ele é. Ele o Potter é o Potter. Ele é fiel pelo convencimento. Ele é Gurias, fiel pelo convencimento. Fica a dica: não existe homem fiel. Não cai nessa. Existe sim. Homem não fiel. Existe. Eu conheço. Rodaica, não generaliza. Não existe. Eu conheço homens fiéis. Não, Potter não mente. Até eu reconheço que tem mulher não, que dirige bem, Rodaica. Uma fase. Só uma fase. Não, eu vou falar uma coisa sobre isso, então. É uma fase. Fala, Fetra. Mas tu tem o direito de ficar calado. Vou fazer uso do meu direito de ficar calado. É melhor. Vai aí, ô! Uma piadinha, pelado. Tá, vai lá. O Paulinho vai até o mapa, a professora, fala, Paulinho, vai até o mapa e acha a América, do lado. Daqui, professora. Aqui. Certo, agora a classe. Quem descobriu a América? O Paulinho. Gostei da classe. Tadinho. Classe em coro, elegião. Muito bom, cara. Aliás, foi Paulinho. Boa, cara. Muito boa. Deixa eu mandar um alô pro pessoal do Twitter, do FC do Duda Garbi, que me manda, pede uma coisa faz 5 meses. Fã clube do Duda Garbi. Sim, meu. Os caras estão mandando, então, muito legal. Beijo pra eles. Lado. Tá bom, legal. Duda Garbi é o teu personagem, gente. Você é o meu pior personagem. Isso mesmo. Deixa eu contar uma historinha pra vocês, uma historinha bonitinha, acho que a nossa audiência vai gostar, a historinha dos sapinhos. Era uma vez um grupo de sapinhos que organizou uma competição. O objetivo era alcançar o topo de uma torre muito alta. Uma multidão se juntou em volta da torre para ver a corrida de sapinhos e animar os competidores. Vai, sapinho, vai. A corrida começou e ninguém naquela multidão toda realmente acreditava que os sapinhos tão pequeninos pudessem chegar ao topo da torre. E eles diziam coisas como: "Oh, sapinhos, é difícil demais! Vocês nunca chegarão ao topo, seus sapinhos! Oh, sapinho. Vocês não têm nenhuma chance, sapinhos! Oh, a torre é muito alta, sapinhos!" E os sapinhos começaram a cair um por um. Um por um ia caindo os sapinhos lá, e o barulho horrível, o barulho do corpo do sapinho caindo no chão. Ai, que gordo! Só alguns poucos continuavam a subir mais e mais alto, e a multidão continuava a gritar: "É muito difícil! Nenhum sapinho vai conseguir! Nenhum, não vai subir ninguém!" Aí outros sapinhos se cansavam e desistiam, mas apenas um sapinho continuou a subir e a subir e a subir, e este não desistia, e no final todos os sapinhos tinham desistido de subir a torre, com exceção deste sapinho, que depois de um grande esforço foi o único a chegar lá em cima, no topo da torre. Naturalmente, todos os outros sapinhos queriam saber como ele conseguiu. Ah, sapinho! E um dos sapinhos perguntou ao campeão como ele conseguiu forças para o objetivo. Como, sapinho? Como? E o resultado foi que ele ouviu do sapinho, que escreveu o sapinho, porque ele era mudo e surdo. E o sapinho escreveu: "Eu sou surdo mudo." Que final enjambrado, cara. A moral da história é não prestar enjambrou atenção. É não dê negativas ouvidos a pessoas Marisa com tendências Amaral, negativas ou pessimistas. Ele era surdo aí. Porque não estas ouvia, pessoas tiram de você seus sonhos e seus desejos. Certo. Esta é a lição da corrida. Acho que não perguntaram pro sapinho. Então quer dizer que todo surdo e mudo alcança o objetivo. Não perguntaram, o sapinho. É uma piada de inclusão. O Bill Gates é surdo e mudo. Então todo surdo e mudo alcança seus objetivos. Barack Obama é surdo. É a moral da história. Todo surdo e mudo alcança seus objetivos. Frases antes da morte de pescadores. Vai, Amir. Quem falou que a lagoa tem onda é mentiroso. Vai, querido. Vai tu, é pescador, tu que é. Cara. Tá vendo esse baracu? É só venenoso frito. Se a gente fizer sashimi, não... Eu nunca vi um barco pegar fogo. Pode ficar tranquilo, vai dar certo. Barco de madeira não afunda. Meu Deus. Que sucuri? Sucuri não vive na água, querido. Ontem pegaram na Guiana, né? Uma anaconda, cara. De quase 9 metros. E aí uns 10 caras abraçados nela, assim, todo feliz os caras, sabe? Abraçado assim. E aí o cara que pegou assim, eu tentava, um suíço, né? E aí eu tentava pegar pela cabeça dela e ela não deixava eu pegar, e tentando, e ela tentava me pegar e eu peguei ela, assim, sabe? Aqueles caras doentes, assim, pro cobra. Porque todo cara que gosta, cara, de cobra, ele ama cobra. Cara que gosta de cobra, ele ama a cobra. Por que isso? Ele se atraca na cobra. Pode fazer um drama. Pega com as duas mãos. Mas é verdade, é porque a cobra é um bicho asqueroso, mas tem sempre um cara que ele ama. Olha que bicho bonito. Cada vez tem mais cara que gosta de cobra. Não existe um cara, eu acho mais ou menos cobra. Não, é isso aí. Ou ama ou odeia. Eu odeio cobra. Eu odeio, cara. Eu pavor de cobra. Eu não sei se eu gosto, porque eu gosto dos programas. Quando tem programa, não, não odeio, nem os programas. Não, cara, é demais os programas de cobra. Vendo esses vídeos do YouTube, eu já passo mal, cara. É. Essas cobras grandes que mordem o braço do cara. Tem uma cobra grande aqui no estúdio, né? Horrível. Magnânimo, magnânimo. E na funerária, na funerária. O que tem na funerária, cara? Duas mulheres trabalhando. Aí chegam falecidas, elas começam a trabalhar, né? As duas mulheres trabalham na funerária, tiram a roupa do falecido. Prepara o corpo. Meu Deus do céu! Meu Deus! Maravilhoso! Nanine, vem cá ver, Nanine! Nanine, maravilhoso! Mostra o pinto do cara. O pinto é um negócio descomunal, né? Produção. É bonito. Maravilhoso! Maravilhoso! Produção não lê e-mail. Ticodo. E o Nanine, ai, você já viu? Você já viu um desse? Já vi! O do meu namorado é igual. Bah, desse tamanho? Não, mortinho igual. Mas mortinho igual. Bem mortinho, não se levando pra nada. Tá, era isso, acabou o Pretinho Básico. Ficamos por aqui. Com este momento, esta hora de diversão e alegria para todos nós, esperamos que para você também. Esteja conosco logo mais ao vivo, às 6 da tarde, para mais um PB. Até aqui a gente veio com Coca-Cola, torcer e a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala, Potter. Estão falando que o Pretinho Básico vai acabar. Quem falou isso? Não, no Twitter, estão falando. É? É. Tu acredita no Twitter? Se deu no Twitter, é real. Pretinho Básico vai acabar agora. Foi.